Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. Alô, alô, amados, um forte abraço. Estamos chegando aqui com mais um programa Gospel Hits, através das emissoras de rádio e também web rádio. Tudo na paz com você, meu irmão, minha irmã, você aí, família de Deus. Pois é, estamos aqui mais uma vez comunicando este programa que tem sido uma bênção na vida de muita gente. Eu sou Osmar Cunha e por aqui meu amigo Léo Chandelio Leonardo, que é o produtor aqui desse programa, né? Está conosco também, né, Leozinho? E juntos com você aí, estaremos a partir de agora proclamando aqui os melhores louvores e adoração ao Rei dos Reis. Eu quero convidar você que é católico, você que é evangélico, você que é espírita, não importa a denominação também, você que é evangélico, o importante é tê-lo aqui conosco, né? Você que pertence à denominação pentecostal, neopentecostal, tradicional, olha, não importa, gente, não importa a bandeira, não importa a placa, o importante neste momento é estarmos todos juntos em adoração, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Seja bem-vindo você em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E para começar aqui o programa Gospel Hits de hoje, eu quero deixar um versículo que está lá no Salmo 46, versículo 1. Diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Através deste versículo, nós estaremos trazendo a mensagem para o seu coração, a mensagem de hoje do programa Gospel Hits. Só que vai ser no finalzinho do programa, é claro, né? Para amarrar você aí com a gente, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência a partir de agora. Começando aqui com muita paz e alegria no coração, onde Deus estará conosco em uma hora, te abençoando aí. Quero convidar você desde já para participar do Gospel Hits. É só curtir a nossa fanpage no Facebook ou acessar o nosso site redegospelhits.com.br. Daqui a pouco tem uma alusão para todo mundo. Iniciando com Ricardo Robortella, Nada Pode Me Segurar. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Chegarei para a coroa conquistar.

Este é o Ministério Gospel Hits. Senhor, tu estás levantando uma geração de homens e mulheres que conhecem o teu coração. Homens e mulheres, ó Deus, que atraem a tua presença e que recebem o fogo do teu espírito, que são incendiados, Senhor. Oh, aleluia! Incendeia-nos. Há um desejo que queima e arde no meu coração. Te conhecer, te conhecer. Quando o Senhor te adoro, todo meu ser se comove, e o fogo da tua presença vem me incendiar, vem me incendiar com teu amor, vem me incendiar, amado Senhor. Com teu amor, vem me incendiar, amado Senhor. Há um desejo, há um desejo que queima e arde no meu coração, te conhecer, te conhecer. Se comove, e o fogo da tua presença vem me incendiar, vem me incendiar com teu amor, vem me incendiar, amado Senhor. Aqui no Gospel Hits, nós ouvimos o Ministério Koinonia, Vem Me Incendiar. Antes, o Fernandinho, Tudo é Possível. E trazendo a arca entre a fé e a razão. Abençoado demais estar na sua companhia, na companhia do Espírito Santo, pois a palavra de Deus diz que eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, você aí, eu aqui, já podemos sentir a presença do Senhor, né? Você que nos ouve em algum lugar deste Brasil ou em algum lugar deste planeta, já que o Gospel Hits está sendo transmitido em alguns países, retransmitido em alguns países, graças a Deus e graças aos nossos parceiros, pessoas iluminadas pelo Senhor Jesus Cristo, que tem dado a sua parcela de colaboração. Estamos no ar com este ministério há mais de 5 anos, levando a mensagem do Pai Criador, e eu creio que muitas vidas foram transformadas através deste programa, estão sendo transformadas também. Principalmente, muitos conheceram a Cristo de forma poderosa através do Gospel Hits, através dos louvores, que são músicas, eu creio, inspiradas pelo Espírito Santo também. São pessoas que têm a vida consagrada a Deus e que estão sendo usadas neste ministério. Né? Louvado seja o nosso Deus por isso. Bom, eu quero mandar aqui um beijão e a paz do Senhor para Tânia Regina Farias de Camaçari, lá na Bahia. Oh, gente, minha amada. Ela que participou através do nosso mural, né? Lá no nosso site. A paz, viu, irmã? Nós temos também a participação do Isaías Guedes em Belo Horizonte, Minas Gerais, e do Fernando Henrique na capital. Só lembrando que no final do programa tem a mensagem bíblica de hoje, né? Você já pôde aí acompanhar conosco o versículo do Salmo 46, que é a base da mensagem de hoje. E refletindo um pouquinho mais nesse Salmo 46, versículo 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, que a terra se abale, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Não temeremos, diz a palavra do Senhor, Salmo 46, versículo 2. Glória a Deus. Sequência aqui do nosso Gospel Hits. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Você está ouvindo Gospel Hits. É o Gospel Hits, Leozinho, no ar para milhares de pessoas, graças a Deus. E também às 196 emissoras de rádio e web rádio espalhadas por este Brasilzão e pelo exterior. Quem quiser conhecer os nossos parceiros, é só acessar o nosso site www.redegospelhits.com.br, tá bom? Aqui no Brasil nós estamos praticamente com transmissão em quase todos os estados, com exceção dos estados do Acre e Alagoas. Mas em breve estarão recebendo aí, né, a nossa mensagem. Tem parceiros nos procurando e nós estamos à disposição. É só acessar o nosso site. E que venham esses parceiros aí, né? Deus está esperando. Tem espaço para todo mundo aqui. Alôzão, aqui é o Marvin Medrado da ipiaurealidade.com. Ele que é da cidade de Ipiaú, na Bahia, e retransmite o Gospel Hits lá também. A paz, irmão. Alusão aos meus amigos da Rádio Zoe, na cidade de Guararapes, São Paulo. Ao Deva, da Rádio Votuline, de Votuporanga. Abraço, querido. Ao Márcio Souza, de Muqui, no Espírito Santo, dedicando o programa de hoje à sua esposa, a Lutiane. Espero que tenha falado certo aqui, Lutiane Pérez. E aos pastores Lima Júnior e Carla Lima, né? A vocês aí, olha, a bênção do Senhor, né? Que o Senhor possa derramar aí muita unção na vida de vocês. Agora vamos ouvir o Kleber Lucas, o meu alvo. Essa música aqui, esse louvor, vai para os pastores e missionários Edinho Chamorro e a Daniela Prado, em Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Também vai para a Natasha Vanessa, de Recife, no Pernambuco. Ao Tiago Fernandes, de Nilópolis, no Estadão do Rio de Janeiro. E para o Jailson Luna Xavier. Não sei se é Jailson ou se é Jailson Luna Xavier. Creio que seja Jailson, né? Luna Xavier, porque nome próprio nem sempre tem acento. Ele está na capital paulista. Ele está na cidade metropolitana. Deus abençoe a todos, né? E quem quiser participar, é só curtir a nossa fanpage no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits. E vamos que vamos! Gospel Hits. Santa! Só ele sabe para onde vai. estar no vento, ser conduzido pela sua vontade. Sopra sobre mim o teu querer, leva-me na nuvem da unção. Quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais, mas sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Quero estar no vento, ser conduzido pela sua vontade. Sopra sobre mim o teu querer, leva-me na nuvem da unção. Quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Maiores sucessos você ouve aqui, Gospel Hits. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. A glória não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor. Se romper minha identidade. máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Louvor com Anderson Freire, participação da Bruna Carla. Identidade. Antes teve a cantora Aline Barros, Vento do Espírito, e The Afters com Saving Grace. Só sucessão gospel para edificar a nossa vida. A paz do Rei Jesus a todos que nos acompanham neste momento. Acesse o nosso site, deixe o seu recadão no nosso mural www.redegospelhits.com.br. Daqui a pouco tem a mensagem bíblica de hoje e a gente volta mais uma vez a refletir aqui no Salmo 46, né? Que é a base hoje da nossa mensagem bíblica aqui do Gospel Hits. Glória a Deus por isso. Sequência aqui do nosso Gospel Hits. Leozinho, prepara mais um louvorzão aí, Léo. Alusão para o Leandro Silva de Cuiabá, lá no Mato Grosso. Para a cantora Jaqueline Boca de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Para Ivete Moretti, que não mencionou a sua cidade. Ô, Ivete, que é isso, irmãzinha? Para o Jefferson Barbosa, que reside na cidade do Rio de Janeiro. Para Josimara Ferreira de Lima, que mora na cidade de Ponta Grossa, lá no Paraná. E o Josiel Araújo está dedicando aqui para a sua amada Socorro, que completou mais um ano de vida no dia 10 de abril. Ô, Socorro! Que Deus abençoe ricamente aí a sua vida, seus projetos de vida, né? O seu envolvimento com a obra do Senhor também. Glória a Deus pela sua vida. Eles que são do Maranhão. Parabéns então à irmã aí, parabéns a todos os aniversariantes desta semana, aniversariantes de hoje, aniversariantes do mês de abril. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Gospel Hits, pra louvar no volume máximo. Gospel Hits, o seu ritmo gospel em grande estilo. Último bloco aqui no Gospel Hits. Vamos ouvir agora a banda Jó 42. Eu quero mais. Alôzão aqui para o abençoado Sobral Júnior de Barueri, interiorzão de São Paulo. Participe aqui do Gospel Hits curtindo a nossa fanpage. Basta pesquisar por Rede Gospel Hits. E você pode nos seguir também no Twitter, @rede_gospelhits. Marcou aí, irmão? Anotou aí no Twitter? É @rede_gospelhits, tá bom? Gospel Hits, o programa da família. É desse jeito. Sempre vai ser assim. Quando você fala aos meus ouvidos, o tempo para. Eu olho pro alto, levanto as mãos e me entrego de uma vez. Deixo tudo de lado, o que importa é ter você. Aqui comigo. E mesmo que eu tente disfarçar, nunca vou conseguir. Não, não. Eu sei meu coração é o teu lugar. Deixei a porta aberta pra você entrar. Deixei a porta aberta. Eu quero mais. Eu quero mais. Teu amor, mais da tua paz pra eu poder viver. Yeah. Eu quero mais, eu quero mais. Mergulhar em teus braços, sentir o teu abraço é tudo. Eu mais quero, Senhor. Da musicalidade gospel. Sei que não vai me desprezar, sei que vai me escutar. Ouça o som do meu coração gritando por ti, um coração ardendo de amor, desejoso de te ouvir. Amado meu, perdoa o que eu fiz de mim. Amado meu, me dá outra chance, vem me ouvir. Estende a tua mão, me dá teu preciso de ti. Oh, venho aqui me humilhar ante a ti, venho aqui quebrantar tudo em mim. Vim orar, vim falar. Vai me desprezar, sei que vai me escutar. Ouça o som do meu coração gritando por ti, um coração ardendo de amor, desejoso de te ouvir. Só as melhores, só as melhores. Feel the rains of your love. As últimas aqui do nosso programa, abençoado por Deus demais hoje. Jesus Culture, Let It Rain e David Sasser, Vim Orar. E agora tem a mensagem bíblica. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. Bem amados, estamos aqui com a mensagem do Senhor, a palavra de Deus hoje, né? O versículo escolhido é do Salmo 46, comecinho do Salmo 46, versículo 1, onde o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu quero dedicar a mensagem de hoje a uma pessoa muito especial. É o Dimas Camargo, é da capital, é de São Paulo, né? E Deus tem uma obra para a vida dele. E Deus tem um projeto para a vida dele, eu creio nisso. E fez aniversário neste mês de abril, no dia 16 de abril. Dimas, que Deus abençoe ricamente aí a sua vida. E a mensagem de hoje é inteiramente dedicada ao seu coração. O socorro divino é a âncora da nossa paz. Deus é fortaleza no dia da angústia. Deus não abandona o seu povo nas batalhas da vida. Ele caminha conosco pelas ondas revoltas, pelos rios caudalosos e pelas fornalhas acesas. Inspira canções de louvor nas noites escuras e coloca em nossos lábios um cântico de vitória. Ele é a nossa cidade refúgio, o nosso escudo protetor, nosso amigo mais achegado, nosso abrigo no temporal. Nem sempre, amados, Deus nos livra da angústia. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza: o Senhor sempre será a fortaleza no dia da angústia, no dia da sua adversidade. Nem sempre o Senhor nos livra do fogo ardente das provas. Mas, amado, sempre, sempre o Senhor nos livra nas provas. O fogo das provas só pode queimar as nossas amarras, mas não pode tostar sequer um fio de cabelo da nossa cabeça. Nem sempre Deus nos livra da morte, mas sempre nos livra na morte e nos leva a salvo para o seu reino celestial. E aqui cabe uma observação: todos nós morreremos, porque o salário do pecado é a morte, mas aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que morra, viverá. Portanto, o Senhor não nos livra da morte, porque esta é a consequência do pecado original. Mas segundo a palavra de Deus, mesmo depois da morte, estaremos vivendo com o Senhor. O futuro pode ser incerto para nós agora. Jamais, porém, o será para Deus. Ele nos toma pela mão direita, nos guia com o seu conselho eterno e depois nos recebe na glória. Caminhamos de força em força, de fé em fé, sendo transformados de glória em glória, até entrarmos pelas portas da cidade santa. Oh, glória! Senhor Deus de toda a terra, Criador de todas as coisas, oh Pai, nós sabemos que a religiosidade move as pessoas em direção à autojustificação. Mas, ó Deus, quem anda contigo sabe que só em Cristo há plenitude de graça, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. A todos, um forte abraço de fé e até o próximo Gospel Hits, se Deus quiser. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.